Capítulo 136. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses. Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores. Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao único que realiza grandes maravilhas. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que criou os céus com muita habilidade. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que colocou a terra no meio das águas. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que fez as luzes celestes. Seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. Seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios. Seu amor dura para sempre. Ele tirou Israel do Egito. Seu amor dura para sempre. Agiu com mão forte e braço poderoso. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio. Seu amor dura para sempre. Fez Israel atravessá-lo a salvo. Seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que guiou o seu povo pelo deserto. Seu amor dura para sempre. Dêem graças àquele que feriu mortalmente grandes reis. Seu amor dura para sempre. Ele matou reis poderosos. Seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus. Seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã. Seu amor dura para sempre. Entregou a terra desses reis como herança. Seu amor dura para sempre. Sim, como herança, seu servo Israel. Seu amor dura para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação. Seu amor dura para sempre. Livrou-nos de nossos inimigos. Seu amor dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos céus. Seu amor dura para sempre.